que esta morna quebrasse toda a distância do mar, misturando um fado antigo e um tom crioulo a cantar. E a ouro e prata vos digo que soube bem misturar. Senti do castelo teu sal em alfama gingar um crioulo. São Vicente em Arraial dançava pela madragoa. São Vicente em Arraial dançava pela madragoa. Quis que esta morna acordasse o meu cacau de ribeira e a varina pregoasse ao ritmo de uma coladeira. E o Tejo ao fundo bailasse ao teu jeito, pó maneira. Chorai, ó guitarra, chorai, que a alfama da velha Lisboa sem vergonha junta vai com a morna nascida em Lisboa. Sem vergonha junta vai com a morna nascida em Lisboa. Esta morna passasse aquelas noites das boas e no bairro alto cantasse o Tejo e as suas canoas, e em voz crioula abordasse o fado de Nhá Lisboa. Tocai, ó guitarras, tocai, que o fado crioulo ecoa e as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. E as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. Tocai, ó guitarras, tocai, que o fado crioulo ecoa e as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. E as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. Tocai, ó guitarras, tocai, que o fado crioulo ecoa e as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. E as gargantas cantam ai, saudade de Nhá Lisboa. No cume da minha serra, no cume da minha serra, eu plantei uma roseira. Eu plantei uma roseira. Quanto mais as rosas brotam, tanto mais o cume cheira. À tarde, quando ao sol posto, à tarde, quando ao sol posto, o vento no cume beija. O vento no cume beija, vem travessa a borboleta e as rosas do cume deixa. Quando cai a chuva fina, quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem. Salpicos no cume caem, abelhas no cume entram, lagartos do cume saem. E logo que a chuva cessa, e logo que a chuva cessa, ao cume leva alegria. Ao cume leva alegria, pois volta a brilhar depressa o sol que no cume ardia. À hora de anoitecer, à hora de anoitecer, tudo no cume escurece. Tudo no cume escurece, pirilampos no cume brilham, estrelas no cume

coração quer. Eu também sei o mesmo, falta ela. Escolher o fim da novela. Dois homens e uma mulher. As horas arrastam o abandono, demoliram de novo a existência. O meu sonho é mais um sono, um rastro da tua ausência. Eu sei que te vou amar, não sei se tu vais gostar bem. Sei que eu vou tentar, não sei o que vais pensar. Eu sei que te vou amar, não sei. À volta desses olhos, daqueles que não te veem, eu estou aqui para olhá-los. Vejo em ti o que não têm. Sorri para o que te trouxe, solta-te do murmúrio da gente. Imagina que sou um doce, pois o rosto não mente. Eu sei que te vou amar, não sei se tu vais gostar bem. Eu vou tentar, não sei o que vais pensar. Eu sei que te vou amar, não sei se tu vais gostar bem. Sei que eu vou tentar, não sei o que vais pensar. Feitiça o meu olhar, ao sai do meu pensamento, poesia em movimento. Fico parado no tempo a vê-la dançar. Ela sabe quando a vejo, incendeia o meu desejo. Quando o seu corpo se move, é puro fogo. com seu olhar conquista. Deixa-me logo só para poder sentir essa sua pele morena, seu perfume a primavera. Quando o seu corpo se move, é puro fogo, é puro fogo. E o seu ritmo leva na loucura, é magia pura. Slow. Cupid got the arrow, she shot me with the bow. And all I see is her, her body's like whoa. Spinning in position, showing me what I'm missing. Moving across the floor, I swear she on a mission. Hypnotizing, mesmerizing. She ain't the best thing, then I'll be lying. Look at the dance, yeah. Look at the move. Look at the way she rocks her body. Out of control, out on the floor. And I swear this girl's on fire. Look at the dance, look at the move. Look at the way she rocks her body. Out of control, out on the floor. Oh,

sai do seu lugar. A chuva bate certinho, o malhão bate no seu pé. Essas meninas do Minho todas sabem como é. Essas meninas do Minho todas sabem como é. We'll be right back. terá vindo devagar para abraçar Portugal. Temos tempo a lá chegar. Portugueses imigrantes, nos terá vindo devagar para abraçar Portugal. Temos tempo a lá chegar. Portugueses imigrantes, nos terá vindo devagar para abraçar Portugal. Temos tempo a lá chegar. Canal 2 da Antena Web. Assim, e tu também. Só gosto de ti.

sempre assim. Toda noite que trapumba. A uva que tem grainha, oi, oi, é fruto de bom sabor.

taberna derrama uma unção. E o homem velho se sentou e assim falou: vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar. Ao longo então daquela dia triste, o velho Luís, em que deixar o momento existe para fazer feliz a cama mãe, a casa pai e o campo da mãe. Agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, que essa breve vem de Deus. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que possa cantar canções do vinho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao mar, ao mar, ao mar, ao mar. Finória vai um figurino, com carcaça veste muitas chitas, diz olé pro Monte Fiorino, leitaria garé, dá cá o pé, vai tirar a mão, João da coxa doce, já está antes não fosse. Assim mesmo é que é, diz o progresso, já com torradas, João, para onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou. Uma mocidade foi-se só embora, fica-me a saudade. No Chiado até indigestão, ideal das empregaditas, a finória vai um figurino, com carcaça veste muitas chitas, diz olé pro Monte Fiorino, leitaria garé, a caupé, vai tirar a mão, João, na coxa doce, já está, antes não foi. Este é o canal 2 da Rádio Antena Web. 3, 2, 1,

Houve um tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que se eu parasse, o mundo à volta ruía. Vi tu vinhas e falavas. Mas eu não ouvia. E depois já nem falavas. E eu já mal te conhecia. Agora em tudo que faço, o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo tempo do mundo, todo o tempo do mundo para ti. Tenho todo o tempo do mundo. O André Rocha. Na bateria, o Alexandre Frazão. Alexandre. No baixo, José Nabo. Na guitarra, o Miguel Mascarenhas. Aqui ao piano, no Vorlitzer, o velho amigo Manuel Paulo, compositor de aulas namorados de música. E nas vozes temos o Paulo Ramos, Mr. Berg, Teófilo Sonnenberg, grande Teófilo. Em árabe, albergue. Albergue. A Sandra e a Dora Fidalgo, as manas Fidalgo. Obrigado. Este é o Canal 2. Sei que estou cansado e já não quero

espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter vindo companheira. Inventei mil paisagens no teu peito, aventei de loucura e fantasia. Quando me olhavas devagar com esse jeito, eu descobri tanta coisa que não via. Havia em ti uma forma grande de incerteza que conseguias converter em alegria. Havia em ti um ar salgado de beleza que me faz sentir saudades em cada dia. Quando desfolho o livro velho da memória, sinto que o tempo passado à tua beira é um espaço bom que há na minha história. E foi bonito ter dito companheira. As tuas mãos como um só em mim. O sol dessa noite madrugou para nos juntar. Envenenamos a terra, embriagamos o mar. Sente os raios na pele, queimam por dentro. Deixa o teu corpo arder. É por ele que aqui entro. Eu sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar no eterno mergulho de quem nunca pensou nadar ao teu lado. Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada. Ficarei para sempre marcando espaço no nada. Ficarei para sempre como um perfume no teu amuleto. Esse nada que agora é o palco onde ensaiamos o dueto. Acordei a natureza em mim. Vivem dois no paraíso. Quem nos sustenta no céu pode fazer-nos cair. Abraçarei o teu corpo para não cair sozinha. Somos um no chão, seja a pele com a carne. Bebi a tua voz, tenho outro eu em mim. Gritam as duas lado a lado, o grito dos nossos medos. Eternamente sós, jovens sem fim, são as promessas que escrevo, já nem as conto pelos dedos. Eu sei que a voz das tuas ondas me levou a entrar no eterno mergulho de quem nunca pensou nadar ao teu lado. Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada. Ficarei para sempre marcando espaço no nada. Ficarei para sempre como um perfume no teu amuleto. Esse nada que agora é o palco. Ficarei para sempre vivendo nessa madrugada. Ficarei para sempre marcando espaço no nada. Ficarei para sempre como um perfume no teu amuleto. Esse nada que agora é o palco onde ensaiamos o dueto. Porque a maioria das memórias nasce num dueto. Porque por mais verões que passem, lembrarás sempre o dueto da tua vida. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Teu silêncio gritando, minha alma se veste de nua tua lua. Sem querer desconseguida, esquecida na partida encontrada, sem asas voando, pairando nua, tua lua. Esta sede é minha água, esta fome me alimenta de beleza. Mm-hmm.